raio de sol através de um vidro. Faz-me por vezes hesitar, a vontade de estar contigo. Melodia paira no ar, paira no ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico a vendo-te sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Norte a sul, mergulhei nos teus olhos, qual mar azul. Dei-te a conhecer meu ser, entrei em ti para tornar a nascer. Foste tu que me possuíste, tomaste conta deste corpo outrora triste. Quiseste ver por dentro, eu deixei. Ensinaste-me o amor, eu amei. Afagaste-me o cabelo e eu dormi. Subi ao céu, sonhei e descobri. Que eu quero ser teu, voar a teu lado no céu e descobrir o prazer de ser teu, o prazer de ser teu. Bebi dos teus lábios ao luar, jurei ao sentir o teu beijar. Emergi das águas ao amanhecer, notei o teu perfume, senti-me morrer. Escalei montanhas para te alcançar. Lancei-me no escuro só por te amar. alcancei a luz quando te vi. Nasci de novo, acordei, renasci. Porque eu quero ser teu, voar a teu lado no céu e descobrir o prazer de ser teu, o prazer de ser teu. Porque eu quero ser teu, voar a teu lado no céu e descobrir o prazer de ser teu, o prazer de ser teu, o prazer de ser teu. Esquecer-me e não consegues. Sou eu que acendo em ti essa lembrança. Por mais que exista outro amor a quem te entregues, ainda guardo cá dentro uma esperança. Não tentes apagar o teu passado. As memórias lembram tudo, a toda hora. Eu bem sei que na tua vida tenho andado, e ficarei sempre em ti, pela vida fora. Eu não esqueci, sigo na tua vida, ando por aí, a lembrar a despedida em silêncio, mas com esperança, não desisti. Eu não esqueci, continuo vivo, louco por ti, acorrentado à ilusão e à saudade, revivendo, mas não esqueci. Lembro-me de ti a cada instante, nas horas em silêncio, abraçado no pulsar daquele tempo mais distante, na claridade dos momentos já traçados. Eu não esqueci, sigo na tua vida, ando por aí, a lembrar a despedida em silêncio, mas com esperança, não desisti. Eu não esqueci, continuo vivo, louco por ti, acorrentado à ilusão e à saudade, revivendo, mas não esqueci. Eu não esqueci, sigo na tua vida, ando por aí, a lembrar a despedida em silêncio, mas com esperança, não desisti. Eu não esqueci, continuo vivo, louco por ti, acorrentado à ilusão e à saudade, revivendo, mas não esqueci.

tens da alma. Não pares de dizer, não pares de cantar. Sem medo mostra o que tens da alma. Diz o que vês, conta o que sentes. Sai lá para fora. Pensas sem rodeios aos que lá te esperam. Começa o jogo sem retorno, com os trunfos a metade. Abre a goela à frente deles, não há outra oportunidade. Não pares de olhar, não pares de falar. Sem medo passagem, coisa vã, de rapagem que a viagem tem princípio, meio e fim. Enquanto o verbo não passa.